Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer a todos pela grande audiência e carinho para com os nossos programas de rádio. E também falar do CD e DVD Milhões de Vozes. Registra ao vivo o momento marcante que vivemos em Fortaleza com mais de 1.200.000 pessoas na presença do Santíssimo. Esse show de lançamento de CD e novo DVD Milhões de Vozes conta com as músicas do repertório de discos anteriores, a gravação da música O Homem, de Roberto Carlos, participação da cantora Fafá de Belém e Gustavo Lima. Tem 24 faixas em bônus especial, a adoração ao Santíssimo. A Associação Evangelizar é Preciso buscou inspiração no seu dia a dia para lançar um chinelo exclusivo, personalizado com a aplicação da logo da Evangelizar nas tiras e no solado. O chinelo é confortável e charmoso, leve e flexível. Consulte as cores disponíveis na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 41-3221-6060. Chinelo Evangelizar é Preciso. Conforto na sua caminhada de fé. Você quer se tornar um revendedor dos produtos Evangelizar é Preciso? Agora você pode! Acesse o site e lá você vai encontrar todos os passos para nos ajudar a vender os produtos que só existem aqui, na Evangelizar, e que estão disponíveis na loja virtual. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, Deus seja louvado, porque é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui, juntos, na Hora da Misericórdia. Que alegria, povo de Deus, poder rezar e agora se debruçar sobre a Palavra de Deus. Olha, querido ouvinte, você pode deixar seu testemunho através do www.padrereginaldomanzotti.com.br. Ali no site você pode também gravar 0 operadora 41 8401 0909 e diga: olha, acompanho a Hora da Misericórdia. Eu estou vendo uma filha de Deus lá de Aracaju no site. Padre, sua bênção. Peço oração pela minha vida sentimental para que Deus do impossível entre com providência e me dê sabedoria necessária para agir diante das circunstâncias. Espero dar meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Filha de Deus, é pedir discernimento mesmo. É o caminho que o Espírito Santo nos ajude nas decisões que temos que tomar. O grande problema nosso é que nós tomamos as decisões e depois fazemos Deus consertar. E tem que ser o contrário. Você está certíssima lá de Aracaju. Que Deus venha antes, iluminando. Escute o que foi deixado na plataforma. Escute. Padre Reginaldo, meu nome é Maria José, sou aqui de Maringá, tenho meu testemunho para dar para o Senhor. Pois em 2004, perdi meu filhinho amado. Sei que ele está com Deus. O meu marido, nesse intervalo, foi embora de casa, padre, no momento mais difícil da minha vida, padre. Meu filho, o Willis Caçula, entrou em depressão, padre. Começou a beber. Chegava em casa, padre, quebrava tudo. Entrava dentro de casa, padre, até de moto. Padre, eu sofri muito, padre. Reginaldo, só com as suas orações, padre, e todas as novenas eu fiz, padre, dobrando meu joelho no chão e pedindo a Nossa Senhora e Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, padre. Eu recebi todas as graças, padre. Hoje o meu filho está uma benção, padre. Está um anjo de Deus, padre. Tanto que eu queria na minha vida, padre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Fique com Deus, padre. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Um abraço a vocês de Maringá, que me escutam pela Rádio Colmeia. Escuta, você já foi na missa? Domingo sem missa é semana sem a graça. Como é que você vai deixar passar o domingo sem ir na sua comunidade, sem ir na sua igreja? Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia! O texto de hoje, nessa hora da misericórdia, é Marcos 10, 35 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. Jesus disse: Que quereis que vos faça? Concedei-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizado no batismo em que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas, quanto ao assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e disse-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Tudo o que quiserdes tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. Todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o reino de Deus introduziu nova ordem na relação das pessoas. O reino de Deus é uma forma muito diferente de pensar. Preste atenção nessa explicação. A grandeza para Deus consiste em exercer o serviço. O serviço prestado pelo mundo é de tirania, é de autoritarismo. O reino, pelo contrário, vai na direção oposta. Dominar é servir. O poder no mundo é usado para oprimir. Já no reino de Deus, o poder é para servir. Jesus convidou Tiago e João a mudarem de mentalidade. Jesus fala para Tiago e João: é preciso entender que a proposta é outra. É bem verdade que o pedido dos dois causou ciúme entre os discípulos. Isso nos mostra que às vezes a oração que fazemos não pode ser atendida por Deus, porque não é fruto de uma necessidade, mas de um capricho. Ensina-nos a rezar, Senhor. Meu Jesus. ensina-nos a viver a oração como uma forma constante de mudança de vida. De novo sorridere, mio Gesù. Na noite escura da fé, a tua presença, Senhor, venha nos conduzir. Filhos queridos, eu termino esse programa com essa mensagem, porque a mensagem de hoje, dentre tantas coisas, serviço, ser o último aquele que serve, ser grande aquele que serve, também toca no tema da oração. Deus atende a oração na medida em que a oração é uma necessidade. Prendere la mia croce e seguire i tuoi passi. Senhor Deus, ensina-nos a rezar. E é por isso que pedimos: abençoai no poder da oração a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.